ouvintes que chegaram juntinhos. Obrigado, Sassá, Dieguinho. Esse é Veneno. Apresentamos a vocês a sensação do Pará. Veneno, o terremoto. A nova tendência em festas que vai deixar a sua noite mais completa. Joga! Então, sinta o seu corpo tremer. Treme! Simplesmente fenomenal! Chegou! Joga a mãozinha! Joga a mãozinha! Para dar não! E obrigado a todas as pessoas por aqui simplesmente curtindo o show da Veneno. Veneno na parada. E o Darlan chegou. Joga essa mãozinha pra cima aqui, não tem hora pra chegar em casa. Joga as mãozinhas pro alto. Esse é Veneno. Veneno. Ninguém pode ficar parado. Só mais uma chance, só mais uma chance. Esse é o DJ Malvaio dos Sonhos. Deixa eu mandar um abraço com o Bisgarinho. Eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que eu te magoei. O grande deles, aqui com a gente. Vamos devar. Alex e Macedo, ali do ladinho. Olha o tal, bicho. Os Cobra Verde aqui com a gente. Família Trindade. Vamos lá, DJ Sander. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E o pai da favela, alô Cassinho, DJ Sander das produções. Explode tudo, explode. Explode o bagulho. Vamos lá, DJ Sander. E a veneno. E o Paulinho da família GDF, a galera da Fuga de Marapaninha, viu? Jacob Rosendo, Rafael Pantoja, vem tranquilo, veneno. Vamos pra ganhar, que tá tudo bom. Isso é boa, viu? Fica de fininho, cabelinho na régua, olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim, então vem qualquer meu três. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Droga. Tocando só na qualidade, na verdade, né? Volume reduzido, mas daquele jeito bem gostoso, meu irmão. Bora, Cari Vitória! Já. Ficou safada, ficou cachorra e nem quer saber. E quando viu? Antigamente era o Wesley Safadão. E agora com o Darlan. Darlan. O moleque doidão. Alô, Mauri. DJ Lohan que tá tocando. Eu vou sentar de perna. Olha o magistral, bicho. E a família Bonde do Madrugão. Em peso com a gente. Foda, foda. Eles estão na área, valendo. Dizendo que tá. A mil grau, a mil grau, a mil grau. Joga! Mas por que tem doida? As preguiça tem doida quando vê os caras. Darlan. As preguiça tem doida quando vê os caras. Darlan. As preguiça tem doida quando vê os caras doido. As preguiça tem doida quando vê os caras doido. Quando vê os caras. Mas já arruma cedo. Vê os caras doido. Alô, Belly. Vem Belém do Pará. Obrigado. A toda a minha comitiva do Vanguard. Está aqui com a gente. Obrigado pelo carinho. E hoje tem festival do Bacuri. Lá em Bacuri deu a próxima praia de Crispim. Rafa 3D, Fabinho, maestro DJ Valdo Alves. A mil grau, a mil grau. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher no Pará. Vai, vai, vai, vai, vai, tremidinho. I've been fucking home, jump up in pillies, man, I feel just like a... Veneno. Deixa eu mandar um abraço pra Tainá, Mauri. O Henrique Garcia. Thaís Lopes. Olha aí, Kibi Faxo. 4K, César, Destino, do Aratico, Miri, aqui, o Miu. Louro, prestação e o boneco tá do... Bruno Martins. Adalto Samuel. Meu parceiro Adelso do Ponto do Frango. E o Elisson do Hospital de Marapanil. Aqui. Muita pressão, é muita pressão, é muita pressão. Tempo! muita pressão. Aqui no rock doido é muita pressão. Aqui no rock doido é muita pressão. Aqui no rock doido é muita pressão. Aqui no rock doido é muita pressão. É muita pressão. DJ, posso te confessar? O que, que tu quer? Já faz um tempo que eu quero te dar. Olha que legal. Tô pedindo a você dentro do quarto. Vem DJ, vem me comer de puxa. E a veneno, veneno! Simplesmente fenomenal! A gente chega em Marapani, meu irmão, meu irmão! Pra fazer muita onda, o JP lá do Pop também já por aqui, de mansinho. Um abraço pra você, meu grande parceiro JP e toda a comitiva curtindo da Lanha Veneno. Maravilhoso, viu? Pra agradecer essas três excelências aqui comigo. De um lado tá meu vereador Pipirão, lá do município de Garotapera. Do outro lado, meu grande parceiro Dudu Rodrigues, é o meu chefe de gabinete, ao qual eu queria mandar um super abraço, meu grande prefeito André Dourado e essa galera de Garotapera. E o meu parceiro Luciano, que já está aqui também. Esses três vieram aqui pra deixar já marcado a data do dia 20 e 21 de julho para um dos maiores festivais do estado do Maranhão, o Festival do Camarão, lá da comunidade de Livramento em Garotapera, viu? Pipirão, Dudu, Luciano, pode ter certeza de que vai ser mais um dos grandes festivais que vai ficar marcado para a história. E a Veneno vai junto para fazer parte desse grandioso evento! Veneno! Olha como é que vai ser por lá! O meio de uma onda, uma ilha! 20 e 21 de julho! E a Veneno! Veneno na parada! Fala, meu grande parceiro Coelhão, DJ Coelhão, da loja Fortaleza, subiu ele. Obrigado, Suane Pamela, Lucas Santos. Essa é a Veneno que chega em Marapani. Super Veneno. Que tal? A menina com jeitinho de boneca, com a cara de sapé, que hoje ela quer te ter. Aqui a tropa tira onda, aqui nós fica forte, então vem se envolver. Gabriel solta o beat e ela vem jogando, querendo sentar por cima. Obrigado a toda a galera do melhor lanche de Marapani, no Tigero. Deixa eu mandar um abraço aqui pra família Teixeira, lá do Galarão. Juba! Pra gente ver o celular. Vai. Chega rapidinho com meu parceiro boneco dado, é amigo nosso. Vai. E ataque! Tá Bora, Caio Nunes! Joga, mãozinha, joga! Olha o Netão, Miguel, Davi, da HP, Eletrônica! F pelo trem bala, abraça comigo, my friend, passa lá, vizinho. Let's go, baby. Sabe o que eu faço lá no meu barraco? Já sabe o que eu faço lá no meu barraco? Boto o colchão no chão e te taco, taco. Já tá mais confirmado do que nunca, viu, meu vereador Pipirão? Veneno, veneno na parada. Festival do Camarão, lá em Livramento, Garota Pera. 2021 de julho. Barraco balançando e as piranhas sentando. Barraco. Pode sem camisa aí. Barraco balançando e as piranhas sentando. Pode. Galera, deixa eu mandar um abraço pro Daílson. Daílson gosta da Marcos Santana. O Marcos da X3. Olha o maluquinho do Lava Jato, vem nele. Vai, maluquinho, vai, amiga. Se engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou tudo nela. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Gabriel pegou na minha boneca. Toma na boneca. Toma na boneca. Bora, balão! Gabriel do boy. Bora, Cassinho, aonde? Bora, Bania, Lange, Lude, Gê! Toma na boneca. Toma. Bora, meu grande Macedo, chegando. E a minha galera do Guarafuga por ali, o Alex Macedo, o Tadeu Macedo, o tal da Nike. E essa é a minha família Caijabaija, ao lado de um dos melhores DJs do estado do Pará, o maestro Valdo Alves do Vanguard. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Vai vem, é nesse vai e vem. Vai vem, vai vem, vai vem, vai vem, vai vem, vai vem, vai vem, vai vem. Gostosinho. Gabriel Moreira, Léozinho de Godofredo, Fabinho Saraiva, também tá ali. Vai vem. Se casar um ano, eu vou te apresentar o melhor vale do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. O complexo da pé é o verdadeiro puro. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu creme. Senta. Vai, droga! Desmarque Lucas Santos. Olha o meu DJ Coelhão, bicho. Junto e misturado, Coelhão. E ele já disse que tá junto e misturado com o meu grande DJ Valdo Alves. Hoje eu vou para na gaiola. Só fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vamos lá. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Trixie da cabanagem. E a headline, o bonde da barraca. Toma, só gostou. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Quem não tem hora pra chegar em casa, coloca a mãozinha pra cima que eu quero ver. Joga essa mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Só que não tem hora pra chegar em casa, mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. E a gente vai de tudo, absolutamente as melhores. Mas também tem aquelas músicas que marcaram épocas. E a gente chega pra detonar. Eu digo, meu irmão, porque sempre é muito bom quando a gente chega pra fazer essa festa. Pra todo esse povão que valoriza muito bem o nosso trabalho, né? E o Darlan tá na área! Quero te fazer feliz. Você não dá mais bola para mim. Não vou conseguir mais viver sem ti. Ainda lembro daqueles momentos. Até hoje tá no pensamento. Amor, me dá uma segunda chance. Você é melhor de hoje em diante. Você não pode ter me esquecido assim. Ainda sinto você aqui dentro de mim. A nossa paixão não é como antes, mas ainda é forte o bastante. Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha. Bora gostir, bora gostir, bora gostir, bora dançar. É o Darlan da parada. Quando ela dança, essa menina é da aula. Senta pra caramba, essa menina esgorgalha. Mas chegando no baile funk, ela é a sensação. O shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Que pra batão, pra batão, grandão. Que pra batão, pra batão, grandão. Que pra batão, pra batão. Ai, pra batão, meu Deus, pra batão, grandão. Que pra batão, pra batão. Me chama na braço, piscarinho. Pra batão, grandão. Pro boneco Tato, louro, prestação. Já disseram, Darlan? Oxe, eu tô com presença VIP lá do ladinho. Vem de mora porque vocês são de casa, viu? Meu grande parceiro Boneco Tato, um dos melhores tatuadores do Pará. Um abraço do DJ DJ Darlan. Quando ela dança, essa menina é da aula. Senta pra caramba, essa menina esgorgalha. Mas chegando no baile funk, ela é a sensação. O shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Que pra batão, grandão. Que pra batão, grandão. Que pra batão, ai pra batão, meu Deus, pra batão, grandão. Que pra batão, grandão. Que pra batão, grandão. Que pra batão, ai pra batão, meu Deus. E dali, dali, dali, dali, dali. Vai, para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapapá. Papapá na tirada, ela vai, vai. Perereca, vem, vem. Perereca, vai, vai. Perereca, é veneno! Lucas Miriam! Olha o André Barroso ali com a gente! Caio Nunes! A pele tá pronta pra ser cobrada. Comprei um arsenal de festa, um arsenal de bala. Agora toma, pai! Ó, oh, toma, toma, rajada. Agora toma, pai! Toma, toma, rajada. Agora toma, toma, toma, toma, rajada. Agora toma, toma, toma, toma, rajada. Segura! Vai, para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapapá. Papapá na tirada, ela vai, vai. Perereca, vem, vem. Perereca, vai, vai. Perereca, pá, pá. Na tirada, ela vai, vai. Perereca, vem, vem. Perereca, vai, vai. Perereca, pá, pá. E a minha galera de cara, o tapera ali do ladinho. Um arsenal de festa, um arsenal de bala. Agora toma, bora Cassinho, bora balão. Toma, toma, rajada. Agora toma, pai. Toma, toma, rajada. Agora toma, toma, toma. Alô, meus gás, já vai. Já se prepara aqui daqui a pouquinho. É a Buquital de casa. Se eu fizer diferente, afinal de contas, tá todo mundo juntinho pra detonar absolutamente as melhores. Sabe como é que eu falo, assim, ó? Aquela batida que simplesmente contagia. Aquela sampleada. Veneno, veneno, veneno, veneno, veneno. você se foi. Dos meus olhos vermelhos, uma lágrima caiu. Olha o gritinho! Bora, meu parceiro Cassio. Não, eu não consigo esquecer. Tô com fé por dentro e dói, pode crer. Ó, meu amor, volte quando ouvir minha declaração de amor nesse som que vai tocar. DJ Nenê, ah. DJ Nenê, o talento dado por Deus. Sabe aquele dia que você se foi? Dos meus olhos vermelhos, uma lágrima caiu. E a galera do Marajó está aqui com a gente. Obrigado, meu vereador Pipirão. Ó, prepara tudo que a gente tá chegando no Festival do Camarão em Livramento. Ei, DJ, realmente o som aí. Pra ver se encontro o meu amor que fugiu de mim. E esse amor imortal, eu não consigo esquecer. Toca! Obrigado, José Francisco. Um abraço pra Jéssica Alves. Valeu! Emerson Nunes, ali o André Barroso, desce 10 pontos. Caio Nunes. Chora não. Vem pra mim. Chora não, desgraçado. Você parece criança que precisa aprender o meu amor. Aê! A vida que aí foi de estudo. Eu vou vencer. Não esqueço um dia. Tá chorando não, né? Quando você menos esperar. Ah, tá firme. Onde eu não estiver, a minha voz vai estar. Especial, Dingo e Dona Branca. Valeu! Você é dona. A galera hoje tem vanguarda no Festival do Bacuri. Lá no Bacuri teu, viu? Próximo à Praia do Crispim. E o meu mestre, DJ Valdo Alves, já tá aqui. Valeu! Você parece criança que precisa aprender. O meu amor jogou fora. A vida continua, eu vou vencer. Não esqueça um dia quando você menos esperar. Onde solta a luna. Você pede o meu amor e o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci você. Rodrigo Dias, seja lá em Uberlândia. Ilusão de um coração, não sei mais o que fazer. Não sei, não sei. Eu sei, se não entende o que aconteceu. Parei de ler ali. Menina, um dia cresceu. Não consigo gostar de um outro. Sabe, vai cantar bem alto. Me diz pra mim que esse amor, o quê? É impossível. Esse amor é impossível. Esse amor é impossível. Esse amor é impossível. Dê a pra mão que a mão vai sair. Não tem quem se segure. Estou dividido entre o meu amor e uma antiga paixão. Desde que ela voltou, já não sei mais. Chorar faz bem. Certo, difícil. Lá na facção 4, que acessa Edercílio do Aratigu. Já presente. Olha o Taroba e a sua primeira semana, a Suzy. O Wallace também tá do ladinho. O Wallace. Desde que ela voltou. E na verdade, nós queremos dedicar essas músicas para um cara muito especial para todos nós. E hoje ele tirou um dia para vir comemorar o seu aniversário ao lado do DJ que ele considera DJ Darlan. Eu tô falando dele, Cassinho dos Lisos. Ele gosta desse jeito aqui com o Caquiá. Cassinho. Miséria da barraca de Marapari. Tudo junto e misturado. Bora, Cassinho, detona aí, garoto. Olha o Menial, Chico Nitima. Alô, Rafael Pimenta. Veneno na parada. E a lua? A lua e as estrelas. Vi uma águia sobrevoando no ar. Que era? Era veneno. E os meus olhos a se encantar. Eu sou dos pica-pau, eu sou alucinado pelo super pop. Vou fazer um S e vou com DJ Alice Juninho Pop. Cleberson Santos. Show meu águia também. Olha o Cleberson Farias do Guamá. Vem fazer o S, meu bem. O Aberta Souza. Show meu águia, meu bem. Vem fazer o S também. P7, feita pra você. Manda, P7, feita pra você. Bora! É o hino, é o hino, é o hino, é o hino, é o hino. Ok, DJ. Alô, Rafa Coutinho! Quero te entregar meu coração. Sentir a emoção de estar aqui e ver você tocar pra mim. As músicas que a galera dá valor, Piranigundas. É a nossa Veneno chegando pela primeira vez. Em Marapaninho, Henrique, Anne, Bolinha e a galera lá da Aratico, os mal falados. Bora, bora, bora, bora, Darlan. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremer. Bora, Marcinha, lá de ele. Eu saí pra curtir com o áudio, o som. Ele é digital, o cenário é elétrico. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremer. A risadinha, pô. Para, para, treme, treme, treme, treme. Ô, menino, que negócio é esse, meu filho? O The Best das Produções. Agora joga a mão pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Mãozinha pra cima! Cima, pra cima, pra cima. Joga, joga, joga! A galera do Paixão põe a mãozinha pra cima! Pra cima, pra cima, pra cima. A galera do Clube do Remo, mãozinha pra cima! Pra cima, pra cima, pra cima. Joga tudo, joga treme! Segura, segura, segura, segura. E a galera já disse, meu irmão, que o CD de hoje de Marapani já vai estar tá funcionando em alto volume lá em Curuçá. Alex Macedo, Tadeu Macedo, a galera tá do lado, Valdo Alves. Rodrigo Lima, Gabriel Moreira, Super Bis. E oferecimento de Grupo Aguiar de Marituba, Janderson Vila. Explode o bagulho. Só quem se garante amanhecer dá um grito, vai. Bem alto, alto. Mais pólvora. De Velo hoje não. Todos a bordo! Vão fazer chover em cima. Chove! Veneno! Veneno! Segura o gingado dos periquitinhos agora! O boneco Tato e o louro presta chama suas amigas, mas só as que gosta. Chama suas amigas, mas só as que gosta. Pra fazer o aquecimento. Petrinho Alcinei e o Thiago aqui com a gente. Vai na tocha, vai, vai, vai, vai. Desce, desce, desce, desce, desce. E rebola, sobe, sobe. Paula Faís tá aqui com a gente no Surpício, né? Renato Viana tá ali do lado. Doja de bagarela. Os meninos do doce. E dá pra ti assim. My baby, tô te ligando para poder convidar. Vamos sair pra tomar uma lá no bar. Afogar as mágoas e depois se embriagar. Sim, não foi... Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar. Olha, Jéssica Faro, já chegou. Toda para poder namorar, porque essa noite vai ser nossa. Chama ela, coelhão! Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Sacode o meu corpo saliente. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Serei o seu amor eternamente. Obrigado. Me leve pra dançar. Equipe do Capricho Lanches está aqui do lado. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. O lanche que também é referência em Marapani. E essa galera do Capricho Lanches. Por sinal, fui lá hoje, né? Um abraço com muito carinho pra vocês. A galera do Capricho. Alô, Dom Recoba. Rodrigo Garotão, meus parceiros de João Pessoa. Tamo junto. Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar. Vamos sair pra tomar uma lá no bar. Afogar as mágoas e depois se embriagar. Olha, gente. Sim, depois. Ah, sei lá. A gente tá dando uma recompensa aqui. Para poder relaxar. De 50 reais, viu? Redonda para poder. Quem achou uma dentadura por aí? Porque essa noite vai ser nossa. Tá, mas primeiro. Me leve pra dançar. Vocês podem até achar que é brincadeira, mas não é não, viu? Quem achar uma dentadura aí no chão? Me chame pra namorar. Mas aqui que tem que 50 contos. Eu não aguento. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Leozinho e a primeira dama, Miguel David. Lá da HD Eletrônicos. Pra namorar, serei o seu amor eternamente. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Se achar a dentadura, traz pra mim, viu? Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Serei o seu amor eternamente. E aí, Darlan? Vem, Bafiquinho. Vanda Coelhinha. Hugo Souza. Luiz Augusto. Chama as amigas pra afrontar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Vai de Dengo para Branca. Molequinho da Rocha Lemosson. Me chama Loma e as gêmeas na canção. Vai paralisar com o bundão no chão. Vai paralisar com o bundão no chão. Eu paraliso com o bundão no chão. No escuro da tua inveja a minha luz é neon. Vai paralisar com o bundão no chão. Vai para, vai para, vai para, para, para. Vai para. São Prime de Salinas. Não perde o pique. Essa aqui não pode faltar, não. Essa aqui, ó. Sou filho do mato, vem outra roça. O meu pai é vaqueiro, minha mão é grossa. Eu não sou doutor, muito menos engenheiro. Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Everton de Manaus, é. Ela estourou no meu peito. O DJ Gabriel de Jardim Paulista. Júlio tem o forró do chapéu e o Vanguard. Só falta definir o local. Né? Vai, bora, Diguinho! Vai, Charles Marques de Bragueira. Pensando bem, meu bem. Olha o pintinho do Capricho Lanche já aqui comigo, bicho. O pintinho tá na transmissão. Beleza, eu não sei porquê. Você me dá atenção. Do jeito, né, pai? Então escuta o que eu vou te dizer. Bora, boneco, tá tudo! Ei, boneco! Bora ver se tu tem coragem. Daqui a pouquinho de carimbar mais uma tatu no Darlan, bora. Engenheiro, só tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Era escuro no meu peito, e disse vaqueiro, papai adotou o vaguinho engenheiro. Já já tem Juninho Mix, eu não quero dinheiro, só quero. Avenida Gustavo. Na parada, pega a gata, meu irmão. Prepara, Juninho Mix, que já já você chega. Amigos do quilômetro 58 de Curuçá, já estão aqui, ó. Aqui. Valeu. Você tem o quê? Um emprego pra mim, olha aí. Claro, meu amor. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto. Agora que eu quero ver quem é bom de caqueado agora. Posso fazer cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá, até prova seus beijos, pra ver se a barba vai arranhar. Eu posso ser fiscal do teu olhar, não precisa pagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia. E a minha GDF? Quando você a galera da fuga de Parapani, Júlio Meguia, Paulinho da Barra. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Bora, Ravela Coutinho. Meu bem, desta beijo pra ti, viu? Em mim, me prenda, me usa e saia. O que é essa sala? Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Vem mais uma! O que, que tem pra gente aí, Sassá? Olha só, Darlan, meu parceiro, Duduzinho também. Olha o Madibu, tem a vinho, o Casca tem também, os passateiros curte o Passat e também curte o caminhão veneno, é nóis, tamo junto. Bora, Dudu! Ela toma cachaça comigo. Alô, Carminha, passateira, um abraço pra você, tamo junto, viu? E detalhe, chega bem pertinho, Renan. Hoje tem caminhão veneno em Curuçá e tem Sassá Amaral de volta no caminhão e vai ser pressão pra todo lado. Quem ama também brinca. Já vou te contratar, que sempre volta. Sabe essa história Nutella que segura caminhão. Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casa Nutella que bloqueia e para de seguir. Aqui não, aqui é casal raiz. Eu sou o Alan. Domingo tá chegando o aniversário do Arthurzinho Moral, filho do Sassá Moral. Ele tá fazendo aniversário, 4 aninhos. Detalhe, viu? Vai ter muita surpresa aí. Alô, Arthurzinho! Não é vergonha, não. Ei, Arthurzinho! Parceria, isso que... Um abraço pra você do DJ, DJ Darlan. Ela toma cachaça com... Alô, Arthurzinho Moral! Tamo junto! Se ela bebe, sou eu quem dirijo. Espero ela no salão. Agora, Thiago casalzão. E o Pedro, o Preto e a galera do Grau. Não liga pro que o povo diz. Quem lá do Araco aí. Também xingue, sempre volta. Alô, Juninho. Sabe, esses casa no... Já tem Juninho. Muito sopa, galera, né, Juninho? aqui não. Alô, Jailson Cruz, cadê você? A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casos Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal raiz. Mais uma! A gente não liga. Olha só, Darlan. Fumi do áudio, sou da mãe da Fujiqueira. Estou hoje aqui fazendo uma visita no Caminhão Veneno. Obrigado a vocês, viu? Nunca tenta. Alô, família do Aldisson. Família da Fuxiqueira, valeu! Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história. O Adelson, acabar, lá do Ponto do Frango. Faz o que se e o Alisson do Hospital de Marapanil. Por causa de uma amiga, de uma amiga. E agora. Olha só, presença confirmada hoje. Passat é o melhor. Caminhão Veneno em Curuçá. Os caixa baixa estão fechados com o caminhão. Cadê a chave de vocês? Cadê? Baby, alô. Oi, nego. Tudo. Valdo Alves está na área, hein? Ô, maestro. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me trair. Eu nunca te traí. Cala a boca, quando estava aqui. Quando ele sim me falou da lingerie. E eu comprei pra ti, tanto que eu te dei e te confiei. Mas onde que eu errei, sua ingrata? Yoshi! Ah, o meu grande maestro, DJ Valdo Alves! Já é Vasco Vídeo, Yoshi tem Vanguard! Lá no Festival do Bacuri, Bacuri dele! E Aldo! Chegamos pra fazer de uma forma diferente. Banda Louca Tentação. Louca Tentação. Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Olha que se faz o que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E agora eu vou ligar pra ela. Acho melhor, espera quem gosta. E vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria. Meu irmão, pelo amor de Deus, vou te convidar. E além do meu corpo, meu essa eu vou especialmente oferecer pro Samuel Sá, pro Alex, pro José Will, o Vitor Lobo, alô Vitinho! Ainda mais a tentação. Juninho. E aí? Eu já Caminhão Veneno! Sou, em Marapani, meu irmão! Bora nessa, Darlan! Bora chegar na manhã, Darlan, na manhã! Mergulhar de cabeça. Você conhece das paradas, Juninho? Me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Parceiro Jailson, tranquilidade, o homem da JC Norte, tudo é loucura, tô mirico, são coisas do coração, e eu não tenho medo de amar, mas tenho... Bora que nós tá chegando na manhã! Só vai especialmente lá pro Robert. Tu conhece que você tomou? Quanta audácia você tem de imaginar? DJ Renan Mesquita, alô Renan! Cheguinho é isso, Samaral! O homem é bom! Yes! DJ Valdo, o homem do Vanguard tá na área. Tu sabe que é nóis. Veneno em Marapani, Darlan! quer ser minha namorada. O quê? Dividir um sonho. Meu grande parceiro Marcelo Aguiar. De aliança de... Vamos junto, meu grande. Vou te perguntar de novo. Quer ser minha namorada? E? De rolé pela cidade. Ou no beijo de pipoca. Vendo até sessão da tarde. Eu tenho sonhos e em todos os meus planos tem você e eu. Algo mudou em mim depois daquele... E aí, DJ Carrasco! Eu, alô, velhinho! Adolescente, quando... Os meus cachapajas! De Valdo Alves! Nunca me sentir assim. Essa galera de Juvô, viu? Tirando o tal, tá tudo perfeito. Põe a sua mão na minha. Esse tal tem estômago! Acho que essa vez é pra valer. Já pensou no dia de chuvinha? Nós dois dormindo de conchinha. Só alô, Vitinho! O irmão do Casca tá na área, valeu! Minha. Acho deixa eu mandar um abraço. É pra valer. Pra toda a galera. Já pensou no dia de a galera que abastece nós dois as nossas aparelhagens, os nossos sons automotivos. A minha galera do Leno Som de Castanhar. Você que quer montar o seu som. Você que quiser comprar o seu equipamento pra sua banda. Banda louca. Iluminação. Louca. Tem nome, é Leno Som Castanhar. Precisei de mil frases certas pra te conquistar. Juninho. E uma só errada pra te perder. E aí? Eu levei tanto tempo pra te apaixonar. Bora chegar na manhã, na manhã. Em um momento. Veneno em Marapani, Jailson. Prepara aí, meu irmão. Conhece alguém. Juninho, obrigado a toda a minha produção do Passat aqui pela reta guarda. O Carrasco, não tô reconhecendo você, viu, Carrasco? Você tá branquinho hoje. Eu vi, viu, Carrasco? Eu vi o Flash incorporar em você, meu amigo. Mas eu troquei coração. E aí? Esse um negócio, coração. Como é que você faz um negócio desse? Deixa eu mandar um beijão para a sua banda lá do Minizão. Mas vem!